Teve que largar o conforto de sua casa e família para ir atrás do seu sonho em São Paulo, capital. E hoje é o número um do Brasil. Sim, é vindo para o sucesso da galera de todas as cidades. E mais, conhecido como Kevinho. A partir de agora, você vai assistir um espetáculo ao vivo e a cores do Moleque dos Hits. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. E agora, com vocês e pra vocês, Kevinho! Gosta do Kevinho, joga as duas mãos pro céu, Salvador! Essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada. Você pensa que ela é calma, mas só tem alma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas. Roupa por baixo parece uma linha fininha e sai. Hoje vai chamar um probleminha. Hoje a gata vai perder a linha. Hoje vai curtir com as amiguinhas. Vai, hoje o negócio vai ficar bom. Hoje vai chamar um probleminha. Vai, hoje a gata vai perder a linha. Vai, hoje vai curtir com as amiguinhas. Vai, vai rebolar em frente ao paredão. Mexe a raba, mexe a raba. Fecha a cabiola, rebola gostosa até o chão, mexa a raba. Fecha a cabiola e mexa a raba. Fecha a cabiola e mexa a raba. Fecha a cabiola. Só quem gosta do Kevinho joga as duas mãos pro céu. 2019, bebê. Mãozinha pra cima, minha família. Só quem tá feliz vai cantar bem forte, hein? Só você! Essa menina é um problema, é cheia de esquema. Você pensa que ela é calma, mas só tem alma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas. Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai. Hoje vai chamar um probleminha. Hoje a gata vai perder a linha. Hoje vai curtir com as amiguinhas. Vai, hoje o negócio vai ficar bom. Hoje vai chamar um probleminha. Vai, hoje a gata vai perder a linha. Vai, hoje vai curtir com as amiguinhas. Vai, vai rebolar em frente ao paredão. Mexe a raba, mexe a raba. Mexe a raba, mexe a cabiola. Mexe a raba, mexe a cabiola. Rebolar gostoso até o chão. Mexe a raba, mexe a raba. Fecha a cabiola, mexa a raba. Fecha a cabiola. Tem que respeitar Salvador, bebê. Só quem tá feliz joga as duas mãos pro céu. Geral, geral. Chama a fã. Virada Salvador. Rebola gostoso até o chão. Mãozinha pra cima! Só você, só você! É o novo hit do verão. Joga a mãozinha pra cima aí, bebê! Só quem não tem hora pra voltar pra casa, abre a boca e faz barulho. E canta. Eu vou de combo de Jack Sirox, chamou. Em cima do som. Novo hit do verão. Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, que abre empina, mostrando o seu dom. Eu vou de combo de Jack Sirox, chamou. Em cima do som. Eu vou mandar grave bater. E quero ver bumbum mexer. Eu vou mandar grave bater. E quero ver bumbum mexer. Eu já tô avisando. Hoje não tem hora pra acabar, bebê. Faz muito barulho. Denis e Kevin, cê acredita? Quem sabe canta aí, vai. Ela tá solta. Agora é tudo meu, se o coração não faz tudo. Se o coração não faz tudo. Que agora ela só bate com bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Joga pro alto, mulher. Música nova do Pepe. Chama, fã. Vem jogando, vem jogando, vem jogando. Ela tá solta. Aquela boca. Tá procurando o cara que nem eu. Que deixa ela de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele. Agora é tudo meu, seu coração. Agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz tum-tum. E agora ela só bate com bumbum. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Oh. vocês são os melhores fãs do mundo! Esquece! Barulho! Bom dia, minha família de Salvador! Feliz 2019 para todos vocês! Para começar do jeito certo esse ano maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para todos nós, eu só tenho uma coisa para falar para vocês. E aí, Jorginho? É mais uma do Kevin, você acredita? Essa novinha é terrorista. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbo no chão, chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbo no chão, quando ela joga o seu bumbo no chão, chão, chão, chão. Cadê o gritinho da mulher que tá solteira? Mãozinha pra cima, minha família! De coração, só quem ama baile funk joga o dedinho pro céu! Essa novinha é terrorista. funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sarra e o mundo no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o mundo no chão. Quando ela joga o seu mundo no chão. Chão, chão. Quem segue o Kevinho no Instagram, abre a boca e faz barulho aí. Então, pra ficar bonito, só quem ama Salvador, joga as duas mãos pro céu. Minha fama de faz gostoso, aumentou meus contatinhos. Tira o pé do chão. Cada dia da semana tem uma pra dar carinho. Já faz tempo que eu não durmo. Cada dia da semana eu vou te dar carinho, tá? Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Essa é o hino dos solteiros, bebê. Vida, mas tô tendo que esperar. O problema é que as gata pira nesse meu jeito louco de amar. Só falo que elas querem ouvir. Tô com várias namoradas, elas brisaram pretinho. Faz dias que não volto pra casa. Só quem tá feliz joga o dedinho pro alto. Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Cada dia da semana tem uma prata carinho. Já faz tempo que eu não durmo. E minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Já faz tempo que eu não durmo. Cada dia da semana eu vou te dar carinho, tá? Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Faz tempo que eu não durmo sozinho. Eu posso descer aí embaixo, eu posso descer aí, família. Pega a receita, filho. Já faz tempo que eu não durmo sozinho. Tem alguma fã que quer subir aqui em cima do palco hoje? Eu vou escolher uma fã pra subir aqui em cima do palco hoje. Quem quer ser a princesa do Kevinho aqui em Salvador? Faz barulho aí. Mas por favor, novinha, pelo amor de Deus, não faça isso com o pobre do Kevinho. Você partiu meu coração. Diz aí. Com todo respeito, minha família, só quem gosta do meu pai, Wesley Safadão, bate na palma da mão! E como é que você, além de não ter coração, não tem juízo, fez o que fez e vem me pedir pra voltar? Só você! Destruiu o sonho. Quer saber? Você merece. Joga a mão pro céu e canta aí. Thank you. Playboy. Tamo junto, safadão. Eu não me sozinho não, hein. O Kevinho tá presente. Quem é Kevinho? Diz aí. Abra o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei meu coração e você machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de... Bate na palma da mão! E parabéns a você. Entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Quem já teve aquele amor falso, faz barulho aí. Me ajuda aí. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando, mas como pude cair. Manda pro seu ex ou pra sua ex agora, família! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Mais alto, vai! Você, obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Quem não ganhou a toalhinha do Kevin, faz barulho aí. Que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Salvador é foda. Valeu, safadão. Valeu daí. Amor falso é sucesso. Valeu, Kevinho. Tamo junto, bebê. Essa é em homenagem a todos vocês. Tem algum cachaceiro presente aqui hoje? Oh. Abraça seu amigo cachaceiro aí agora, família. Abraça aí, vai. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 18 anos, o que vai... Joga a mãozinha pra cima, Salvador! O que vai acontecer? Vai dar PT! Pula, pula, pula e vai! Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Misturou, vai dar PT, vai dar. Misturou tequila, whisky, vodka, já dá pra embrasar. Vai dar PT, vai dar. O que vai? Joga as duas mãos pra cima. O que vai acontecer? Vai dar PT. Tira o pé do chão. Vai dar PT. Vai dar. Vai dar PT. Vai dar. Vai dar PT. Vai dar. Vai dar PT. Vai dar. Misturou. Vai dar PT. Vai dar. Misturou tequila, whisky, vodka, já tá pra embasar. Vai dar PT. Vai dar. Vai dar PT. Vai dar PT. Vai dar PT, vai dar. Léo Santana e Kevin. Você acredita, Kevin? Esse é hit, filho. Meu Deus. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus. Me falam que colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Refrão com você. Na medida certa pra te enlouquecer. É liga. Joga perfeitamente, ela encaixa. Quem tá gostando, bate na palma da mão. Tchau, tchau. Vem com nós. Só vocês, ó. Meu Santana. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Diz aí, vai. Na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus, Deus, meu Deus. Me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te enlouquecer. E aí? Ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cavaque, o pandeiro. Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar. Perfeitamente, ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cavaque, o pandeiro. Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar. Perfeitamente, ela encaixa com o Kevinho. Essa mira encaixa com o Léo Santana. Essa mira, e ela encaixa quando essa bunda começa a jogar. Perfeitamente, ela encaixa. Mãozinha pra cima. Kevinho. Oi. Top de linha. Eu também acho, filho. Quem cantar mais alto vai tirar foto com o Kevinho aqui hoje, hein? Diz aí, vá. Não para. Olha só pra essa menina preparar. Ensaiar do seu comum. Hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar, é esse movimento ela faz papum. Quando ela joga, vai pra trás, papum. Que hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar, é pá. E esse movimento ela faz papum. Quando ela joga, vai pra trás, papum. Que hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar, você já sabe, né, filho? Quando for jogar é papo. Ô, novinha, eu quero te ver contente. E no Elipa, confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar no... Vim aqui na favela pra sentar no grau. Pra sentar. Quem quer que o Kevinho canta mais um pouco? Joga a mãozinha pra cima aí, família! Novinha, eu quero te ver contente. Indo ele pra confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar no... Vim aqui na favela pra sentar no grau. Eu fui! Partiu aonde é o Mandela. Partiu aonde é o Mandela. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Da sequência eles deram risada e falaram: Kevin, logo você. Aí família, de coração, quem veio junto com o seu melhor amigo, abre a boca e faz barulho pro Kevin aí. Abraça o seu melhor amigo aí agora, abraça aí, abraça aí. Pra começar o ano com o pé direito, abraça o seu melhor amigo, abraça, abraça, abraça. Eu quero ver todo mundo saindo do chão agora, hein? Quem sabe canta. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Tira o pé do chão. Fui pra Gil, aonde é o... Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui pra Gil, aonde é o Mandela. Fui pra Gil, aonde... Eu vou morar em Salvador, filho. Partiu aonde é o Mandela. Tem alguém cansado aí, filho? Tem alguém cansado aí? Abraça seu amigo agora, abraça, abraça aí, vai! Pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Tá começando. Tu ouviu falar? Aonde tu senta, aonde tu Salvador. Sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Ah, tira o pé do chão! Me solta. Deixo você louco de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá no carro que você vai ver. Dentro do carro. Com o Kevin, hoje vai ter ousadia. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer agora. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro. Queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. O tupozão no chão. Joga a mãozinha pra cima. Eu vim parado no bailão. No bailão ela tem o tupozão no chão. O tupozão no chão. O tupozão no chão. O tupozão no chão. Eu vim parado no bailão. No bailão ela tem o tupozão no chão. O tupozão no chão. O tupozão no chão. O tupozão no chão. Muito barulho! Eu só quero é ser feliz. É. E tem na consciência que eu posso ir dentro do lugar. Mas eu só quero é ser feliz. Senhor é meu pastor. Que o Senhor é meu pastor. Só quem gosta do Kevinho, por favor, pode gritar. Aí, família. Quem quer que o Kevinho canta mais um pouco? Abre a boca e faz barulho aí, de coração. Abraça seu melhor amigo mais uma vez. Abraça aí. Abraça seu amigo mais uma vez. Abraça, abraça, abraça. Abraça o seu amigo. Abraça a sua amiga. Abraça aí, bebê. Abraça, abraça. Me responde uma coisa, minha família. Só quem tem muita fé em Deus, abre a boca e faz barulho. Por favor, por favor, por favor. Responsável pela iluminação da casa. Casa, casa. Que apaguem todas as luzes do recinto. Onda. You ready for the next episode? Hey. Eu quero ver todo mundo saindo do chão. Sai do chão. Hold up. Se sai, ela para, se toca. Pode chegar pra lá. Que é espaço pra bunda gostosa. Acompanhar o gráfico que vai começar. Esse bumbum faz bumba lá pum. Esse bumbum faz bumba lá pum. Esse bumbum faz bumba lá pum. Bala pum, bala pum. E esse bumbum faz bumba lá pum. Esse bumbum faz bumba lá pum. Esse bumbum faz bumba lá pum. Bala pum, bala pum. Joga ele pro ar. Joga ele pro ar. Quem ama Salvador, por favor, pode gritar. Sem tocar, sem beijar, ela não vai se envolver. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura. Sensualidade pura. Sensualidade pura. Que é uma loucura. Mas cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite, eu me com censura. Sensualidade pura. Que é uma loucura. Mas cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite, eu me com censura. Quem sabe casa aí? Sensualidade. tirar foto com o Kevinho, abre a boca e faz barulho, aê! Aí, família de coração, pra finalizar do jeito certo, eu vou tirar uma foto com todos vocês e vou postar agora lá no meu Instagram, já é? E eu vou colocar assim na legenda: tem que respeitar Salvador, bebê! Então, pra ficar bonito no Instagram do Kevinho, só quem quer que o Kevinho canta mais um pouco, joga as duas mãos pro céu! Joga a mãozinha pra cima, família! 2019, bebê! Joga a mãozinha pra cima! Aí, família! Tem alguém cansado aí, filho? Tem alguém cansado aí? Quem aguenta ficar até 10 horas da manhã, abre a boca e faz barulho aí. É o seguinte, pra comemorar mais um ano que se inicia, graças a Deus, eu vou contar até 3 e eu quero ver todo mundo saindo do chão junto com o seu melhor amigo. Muita alegria, sem brigas, muita alegria. Abraça seu melhor amigo e quando eu contar até 3, eu quero ver todo mundo saindo do chão, valeu? Quem não ganhou toalhinha do Kevinho, faz barulho aí. Se sair do chão, vai ganhar a toalhinha do Kevinho, valeu? Conta comigo! 3, 2, 1! O papai chegou! O papai chegou! Minha família de Salvador, com toda a humildade do mundo, quem gostou do show, levanta a mão e vai! Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, minha família de Salvador. Que Deus abençoe o ano de vocês com muita alegria, com muita paz, com muita prosperidade. Muito obrigado por ter esperado o show do Kevinho. E de coração, quem gostou do moleque do Cids, bate na palma da mão. Valeu, Salvador. Deus abençoe vocês. Aê, filho. É mais uma do Ela sabe que eu não posso perder o foco do negócio.